caminho da verdade é a falta de informação. Vários incorporando Hitler, sem missão no mundão. Irmãos ajoelhados, pedindo luz pros caminhos serem abertos, amém, Jesus. Plim plim da Globo só com história banal. Se prepara que tem mais guerra mundial. Se a pré-história é sem caneta e falta de escrita, daqui dois séculos seremos histórias da hipocrisia. Aqui dinheiro vale muito mais que vidas, e vários bicos se perdendo com as vadia. Nojo, e eles na ilusão do pop para os 38. No hospital nasce um, na funerária morre oito. Na sua visão sou criminoso, favelado, né? Nas madrugadas rato mata mais que um qualquer. Um lutava por justiça e foram baleados. A causa continua sem anti-horário. Já que vocês esqueceram nossas favelas, vão segurar nas costas o peso das nossas ideias. A boca só se cala quando o tiro acerta. Segura, pois a causa continua. Já que vocês esqueceram nossas favelas, vão segurar nas costas o peso das nossas ideias. A boca só se cala quando o tiro acerta. Segura, pois a causa continua. Quero um lugar melhor, isso é o que há. Acostumado com sangue jogado em qualquer lugar. O sonho dos menor é ver a família bem, enquanto o boy mata a sua pela grana que tem. Brasil mostra a sua cara, um mestre dizia. Desordem e regresso, a milícia acaricia. O inimigo no poder, não posso me calar. Ouve o meu som, verme safado, vai querer censurar. Atrás das grades, posso ficar lá um, 5 ou 10 anos. Vou sair com um CD em mente e já gravando. E vai entrar na mente de quem quer justiça. Evolução real, a nossa quebrada pratica. Nos olhos de uma criança enxerga-se rancor. Nos olhos de uma mãe, lágrimas de muita dor. No braço, o filho inocente que os gambé matou. Nos olhos da periferia é somente dor. Já que vocês esqueceram nossas favelas, vão segurar nas costas o peso das nossas ideias. A boca só se cala quando o tiro acerta. Segura, pois a causa continua. Já que vocês esqueceram nossas favelas, vão segurar nas costas o peso das nossas ideias. A boca só se cala quando o tiro acerta. Segura, pois a causa continua. Já que vocês esqueceram nossas favelas, vão segurar nas costas o peso das nossas ideias. A boca só se cala quando o tiro acerta. Segura, pois a causa continua. Já que vocês esqueceram nossas favelas, vão segurar nas costas o peso das nossas ideias. A boca só se cala quando o tiro acerta. Segura, pois a causa continua. Menos morte e mais vida, irmão, vamos deixar de ser. Grau de estatística, sequelas da sociedade por não ter requisitos da entrevista. Ver a família só em dia de visita. Sua mãe te vendo dentro do camburão, ou seu cadáver sendo levado no rabecão. Tentação, dinheiro, nave invadir a porta do inferno que oferece o sistema pra fuder sua vida. Tudo ilusão, tudo armadilha pra você colocar seu pescoço no corte da guilhotina. Sem suspeito na polícia, a opressão, quer matança, traficante, preso e bobe pro secretário de segurança. Tantos esquemas que fode a favela, bolados pela mente do cão egoísta, como foi César. E cuidado com quem você tromba à noite. A morte veste fire, sua coach é a foice. Já que vocês esqueceram nossas favelas, vão segurar nas costas o peso das nossas ideias. A boca só se cala quando o tiro acerta. Segura, pois a causa continua. Já que vocês esqueceram nossas favelas, vão segurar nas costas o peso das nossas ideias. A boca só se cala quando o tiro acerta. Segura, pois a causa continua. Já que vocês esqueceram nossas favelas, vão segurar nas costas o peso das nossas ideias. A boca só se cala quando o tiro acerta. Segura, pois a causa continua. Já que vocês esqueceram nossas favelas, vão segurar nas costas o peso das nossas ideias. A boca só se cala quando o tiro acerta. Segura, pois a causa continua.